Um meliante. Uma ameaça pública. O que ele faz na minha primeira página? É notícia. Ele conseguiu salvar 6 pessoas dentro do metrô. De um acidente que ele próprio causou. Algo dá errado e esse inseto aparece. Olha só isso. Está fugindo do local. O que isso diz? Mas não está fugindo. Com certeza está indo salvar mais pessoas. Ele é um herói. Então por que a máscara? Hã? O que ele esconde? Nós vendemos 4 edições. Vendemos? Cada exemplar. Amanhã, Homem-Aranha, página 1 com uma foto decente. Peraí, o problema é que não temos uma foto decente. O Ed está atrás há semanas. Essa aí nem com lupa. Oh, ele é tímido. Se tiramos uma foto da Julia Roberts de Tabasseco, dá para tirar uma foto desse maluco. Bota o anúncio na primeira página. Dinheiro vivo por foto do Homem-Aranha. Ele não quer nada com a fama? Então vou fazer um infame. Spider-Man, Spider-Man. Just whatever a spider can. It's a web in his dust. That's his knees to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Flipcast! Estamos começando mais um Flipcast, o primeiro de 2017. E hoje estamos aqui com o investigador criminal Maurício Engler. E também estamos aqui na presença do crápula do Rafael. Estamos aqui também na ilustre presença do Mão Leve Macarim. Bom, pelo menos alguma coisa eu tenho leve. Estamos também aqui reunidos pelo chefe da quadrilha, o Eric Kill. Nossa. Vinícius. Eric Kill. Já que todo mundo se apresentou de forma de chamando o outro de criminoso, ele é investigador. Como é que fala? Só o Maurício aqui, que não é criminoso, que isso. É corrupto. Eu posso ser um investigador corrupto. É investigador corrupto. Criminal corrupto. É, ainda... é que ainda não tinha sido descoberto quando eu apresentei. A Lava Jato não chegou até mim. Muito bem, então hoje nós estamos aqui reunidos para desvendar quem é o verdadeiro Homem-Aranha, não é verdade? Andando. Será que o Jameson estava certo? Tam. Com certeza. Descobriremos. Você tem alguma dúvida disso? Descobriremos. Abraço aí, Evandro. Então bora lá. Foi preso mais uma vez o assaltante conhecido em Curitiba como Homem-Aranha por escalar prédios para entrar nos apartamentos. O acusado, que tem 29 processos contra ele, tentou fugir pulando muros de casas. O assaltante conhecido como Homem-Aranha foi preso pela 5ª vez. Policiais da Narcóticos faziam uma operação em busca de traficantes e viram Walter Alexandre da Silva, de 29 anos, tentando fugir. Depois de uma perseguição, ele foi preso. Walter ganhou o apelido porque escala prédios para roubar. Uma marca do assaltante é fazer um lanche na geladeira das vítimas. Da última vez que foi preso, em 2011, confessou a prática. Você abre a geladeira, tem uma coisa diferente, né? Aí eu vou comer uma coisa diferente, um mousse, um bolo. Agora, o foco de Walter é assaltar casas luxuosas em regiões nobres. Porém, ele diz que não assalta mais geladeiras. Já era o lanche. Acabou o lanche, não tem mais lanche, não tem mais nada. O Homem-Aranha estava foragido da colônia penal agrícola. Ele é condenado a 27 anos de prisão por causa de 29 ocorrências contra ele. Agora, até fez uma tatuagem. Você fez uma tatuagem, né? Fiz nas costas. O que você tatuou? Spider-Man. É, o cidadão ainda fica orgulhoso. Passa a ter orgulho por essa condição, por ser reconhecido pela fama. Então, assim, antes de qualquer coisa... Assassino. quase todo mundo que faz parte do grupo do Aracnofan no Facebook já sabe, e que ouve os Tip News Classic já sabe também, da verdadeira índole do Homem-Aranha, que a gente foi descobrindo com o tempo, né? Mas, por acaso, se você está dando play nesse podcast e não faz ideia do que a gente está falando, esse podcast é para te ajudar a saber quem é esse herói que você tanto aprecia. Tia, te ajudar? Eu só conheço a tia May. Nossa, te ajudar. Então, todos acham, né, que o Homem-Aranha é um herói altruísta, que salva todas as pessoas. Ele até salva alguns, né? Mas quando você pega de verdade as revistas pra ver... Quem vai lutar com o turista? Tá. Beleza, tá bacana. Mas ele... Agora a gente... A gente vai ajudar os ouvintes a verem a verdade, a menos, claro, que um deles aí seja o Demolidor. Exatamente. Então... Não, como o Eric falou no programa, o Demolidor só é herói porque ele Calma, Eric. É porque a maldade está nos olhos de quem vê, né? Por isso que ele não é mau. Eu acho que e só um comentário aqui, uma observação. Uma observação, não por acaso estamos gravando esse podcast na semana que foi o aniversário do Evandro. Abraço, Evandro. Caramba. Esse é o presente aniversário, Evandro. Muitas felicidades. Então, como eu tava falando, né, muitas pessoas não sabem disso, mas quando você pega as revistas do Homem-Aranha pra ler, você percebe que é estranho. Parece que ele pegou alguma coisa que não era dele e não devolveu, né? Ou então... Parece? Ou então ele deixou uma pessoa ali, atacou uma pessoa e ela ficou teoricamente morta, ele não salvou. Então vamos discutir sobre isso, né? Ou se não, segundo ao Evandro, né, ele causou uma fatalidade, né? Mas... Segundo ele, se você causa uma fatalidade, é só uma fatalidade. Não, não, não é crime, não é nada. Não existe homicídio culposo. Se a gente vai fazer tudo nos modos lei do Evandro, então... É tipo assim, se eu mato, eu tento matar o Maurício. Eu dou 10 tiros no Maurício e vou embora. Mas se ele não morreu, então eu não sou culpado. Exatamente. É como diz o bandido lá, eu só faço os furos, quem mata é Deus. Então ficou. A gente descobriu então a verdadeira filosofia do Aranha. Ficou claro que no grupo todo mundo sabe, exceto o Evandro, né? E ele é o único representante do antigo, da antiga visão que as pessoas tinham do Homem-Aranha, né? Então. Não. Ah, eu tava dando uma olhada nos posts antigos pra pegar umas imagens. E eu vi que não era só o Evandro, tinha um mais do meio do ano passado, né? Ainda tinha uns caras lá que comentavam, dizendo, assim, meio que levando a sério também, falando que a gente queria colocar como se o Homem-Aranha fosse um personagem maligno, como se ele precisasse da gente perfil colocar... jeito, né? Não, mas eu acho que fake do Evandro. O Neto é um dos membros ativos aí hoje, ele sabe que é zoeira, mas no início lá ele achava que era sério. Então, não, peraí. Mas é sério. É sério. A gente tem que falar que é zoeira, porque senão é um baque muito grande, né, pra quem tá chegando agora. Então a gente fala, por enquanto, que é zoeira até a pessoa enxergar a verdade, né? Ah, mas isso tá... Tem que ir com calma. Bola de ferro. Bola de ferro, bola de neve tão grande que já tem gente até fora do grupo falando. Tá vendo? Então, a ideia do programa é o quê? A gente vai bater um papo aqui, relembrando e apresentando pros ouvintes, né, todas as fatalidades... causadas pelo Homem-Aranha e outros crimes, né? E eu acho que a parte de que envolve morte, a gente pode deixar até por último, que é um pouco mais grave, né? A gente vai escalando aqui, começando com uma coisa mais básica e tal, que é o próprio dano a patrimônio público, né? Que o Homem-Aranha faz pra caramba. E as ameaças também a civis inocentes. Exatamente, tem um que ele pega ele pega um pé de cabra, entorta e fala com o cara alguma coisa, né? Na história do Juggernaut lá. Eu vou mandar uma imagem aqui pra vocês, onde ele ameaça... Pode mandar um monte de imagem, o Eric coloca tudo no post. É, o Rafael falou que estava com um monte de imagem, eu vou jogar tudo no post lá. Mas então, eu falei da história dele ameaçando o cara com o pé de cabra, mas aqui é com os punhos mesmo, né? Ele fala que... Isso mesmo. Ah, sim. Caramba, ele pegou o cara pelo colarinho e tá... Ah, e detalhe, a gente não tá falando de ameaça a criminosos e tudo mais, não. Tipo, tem alguém passando na rua, né? E aí... Por exemplo, tem uma dele ameaçando não só um, mas vários cidadãos inocentes, falando que vai estracelhar todos eles. Eu tô mandando ela. Exatamente. Olha aí, bem grande, gritando. Ah, chamem a ambulância, eu vou estracelhar todos vocês, alto e claro. Exatamente, temos aí o... Homem-Aranha mostrando toda a sua índole. Se ele não faz o que ele quer, ele vai estraçalhar você. Então, você lembra de alguma coisa, Magarin, que é mais leve aí? Do Homem-Aranha, que sem ser de roubo, assassinato e tudo mais? Eu falei, né? Roubo, não. Roubo eu ia falar do... Que ele rouba o lanche do Rafael, do coitado lá, que ele compra no McDonald's lá. Eu vou mandar aqui o do McDonald's, eu só vi, mas... Não, eu ia pagar, mas o cara foi embora. Depois de 3 horas. Paciência. Depois de 3 horas. Puxa, eu tentei pagar o sanduíche, mas ele foi embora. E é muito sem noção, okay. Né? Porque eu falei que ia falar do roubo depois, mas já que o Magalhães comentou. É muito sem noção, porque o cara sai com o sanduíche do McDonald's todo feliz, ele joga a teia, pega, o cara fica, meu Deus, onde tá o sanduíche e tal. E aí 3 horas depois ele fala, ah, deixa eu pagar o cara que tava saindo da loja com um lanche pra viagem. Mas tem uma explicação, é porque o pouco de consciência que ainda restou nele, pesou, né? Ele pensou, não, deixa eu pagar o cara. Só que quando ele chegou, obviamente, o cara ia estar lá esperando o sanduíche cair do céu de novo. Ele viu que ele tava... Ah, pois é. Então... Outro crime, é roubo, assassinatos, mortes, estrupos. ou similares, fora já fotos. Caramba, logo no início, né? Isso mesmo, assim, logo no início. É. Exatamente. Ah, eu já aprendi Homem-Aranha, mas peraí. Eu vou tirar umas fotos jogando pra areia pra cima, porque afinal, já bati no Homem-Aranha, não é mentira. É, ele não jogou o Homem-Areia pra cima e tirou foto, não. Ele pegou um monte de areia no chão, jogava pra cima, dava um soquinho no ar e tirava foto. Né? Tá lá. E ganhou dinheiro com isso. Isso aí, de acordo com a legislação, implica no crime 37601, parágrafo 12, que é falsidade ideológica, falsificação de documentos. É por isso que mais pra frente o Nick Katzenberg lá vai expor isso dele e o Rob fica com raiva dele. Maurício decorou essa frase só pro podcast. É, o Maurício estudou. Não, é mentira. Eu ia falar isso agora, não se assustem porque eu não decorei a legislação, eu só inventei um número aqui. Você podia, você falou com certa convicção, você não precisava desmentir. Você fez igual a Aranha. Você pode falar, inventa as coisas que é. E já que a gente tá falando do início de carreira dele, tem um outro aqui dele ameaçando alguém aqui ainda com uma furadeira. O cara é um psicopata sem tamanho, o cara ameaça com furadeira. Ah, sim. Aquela furadeirinha elétrica. Olha só, o Homem-Aranha é um psicopata. Ah, é Steve. Que ele fala: não chega perto de mim, eu te mato com essa furadeira. Olha só isso. Steve Ditko, né? Desenho do Ditko, é clássico mesmo. Pra ver como é a descaracterização, o cara era assim desde o início. Exatamente. Eu falei aqui, não vou citar nada específico, mas é o que eu falei de dano ao patrimônio. Tem uma cena como o Peter Parker, que ele tá andando na rua nervoso com alguma coisa, e dá um soco no muro e quebra. E fala: ops, né? Vai correndo. Uh-huh. Ops, né? Vamos. Assim. Deixa eu quebrar ali o muro ali do vizinho e sair correndo. Tem gente que toca a campainha e sai correndo, tá? Homem-Aranha não. É. Homem-Aranha quebra o muro. Quebrar o muro e sair correndo. O cara ainda abusa do poder. O cara só comete um crime, mas ainda abusa. É tipo aquelas crianças que coloca rojão no muro do vizinho e sai correndo. Você fez isso? Um amigo meu fez isso. Ah, um primo, na verdade não é nem amigo seu, né? É conhecido de um primo. É, vizinho. Ele veio visitar o vizinho aqui e ouvi ele fazendo isso. O rojão no muro? Como assim, cara? Ah, não tem aquele tijolo que tem os quatro buraquinhos lá. Uhum. Ainda não tava rebocado. Aí ele coloquei e saiu correndo. Aconteceu alguma coisa com o muro? Ah, sei lá, explodiu um pedaço do tijolo. Me falaram. Cara. Tá vendo? Você deixa a criança ler Homem-Aranha, é isso que acontece. É, além do dano ao patrimônio público, tem dano ao patrimônio, à propriedade particular também, né? Porque tem uma cena que eu lembro nas HQs, é numa que ele tá lutando contra aquele. Eu não sei se a pronúncia tá certa, que é o Styx ou Styx, que só encosta e a pessoa morre, né? Que ele é tipo um câncer ambulante. Uhum. E daí ele tá lutando contra esse cara, tipo, no terraço. E o terraço era a propriedade de um cara lá que colecionava plantas. E daí o Aranha pegou as plantas lá, os vasos, e começou a jogar no cara, assim, no Styx. E o cara falou assim: pô, mas você quebrou minhas. Você arrasou minhas plantas, o que eu vou fazer agora? O Aranha falou assim: taca adubo, e foi embora, assim, sabe? Sem dar satisfação nenhuma. Taca adubo, tchau. Se você for olhar o do filme, ele joga a teia num pedaço de pizza, né? E coloca dentro da caixa e entrega mesmo assim, cara. Sim. Isso deve ser crime em algum lugar. E segundo o cara. E segundo o cara, ele roubou o cara das pizzas, né? E detalhe que a teia dele no filme é orgânica. É muito urgente com isso. É tipo você colocar outra coisa na vida lá que também o horário me permite falar. É catar. Muito nojo. É catar. É isso que ele ia falar, né? Também. Aqui, ele. Quando ele enfrenta o Duende Verde, sabendo que é o Norman Osborn pela primeira vez, e aí o Osborn perde e fica lá desmaiado como duende, e ele tira a roupa toda do duende, veste de Norman Osborn e queima a roupa, ele tá sendo. Ele tá ocultando um crime ali, né? Sim, isso é ocultação. Assim, ele tá sendo. Como posso falar? Cúmplice. Porque assim, por mais que, nossa, o criminoso é o pai de um amigo meu e tudo mais, você tem a obrigação de entregar ele pra justiça, né? Você não pode ocultar o crime. E é cumplicidade dupla, porque ele tem dupla identidade. Tá vendo? Então ainda é a cumplicidade do Homem-Aranha e do Peter Parker. Sem contar que quando o cara recupera a memória, ele mata a Gwen. Então se ele tivesse entregue o cara. Não, atenção. Vamos falar aqui a verdadeira verdade que aconteceu. Ele ataca a Gwen, na verdade. Vou colocar então. Vamos, aqui, eu vou dar uma de advogado do diabo agora, mas não é pra defender o Homem-Aranha. O Straczynski, geograficamente, o retcon dele é errado, mas não é tão errado assim, porque a verdade é que a Gwen tava junto com o Norman, como a gente pode ver naquela história lá herege. Só que o que acontece? O Homem-Aranha, o cara, ele é maluco. Então, o Norman, na verdade, não tava raptando a Gwen, tava tentando fugir com a Gwen. Os dois se amavam. E aquela cena da ponte lá, na verdade, o Norman, ele não joga a Gwen. O Homem-Aranha que joga, o Norman tava tentando salvar a Gwen. Pra tentar segurar, mas o Homem-Aranha jogou ela. E pra não dar tempo do Duende voar e pegar ela no ar, ele ainda jogou uma teia e puxou pra quebrar o pescoço dela. E eu fiz um gesto. Como o Duende era o único que podia contar a verdade, ele deu um jeito de matar o Duende com um gesto. O melhor é o Rafael falando, né? O melhor é o Rafael falando, não, porque o Aranha é maluco, ele é psicopata. O Norman não, ele é normal. É, o próprio nome já diz. Claro que ele é normal. O próprio nome já diz, Norman. Exatamente. Até o nome do cara prova aqui que quem tá errado. E essa aí só vou me pronunciar sobre essa parte que o Rafael está falando. Então, como a gente pode ver aí, na verdade, o culpado aí é o Homem-Aranha. Primeiro assassinato pra lista, Gwen Stacy, a sangue frio. Porque ela não queria ficar com ele, queria ficar com o inimigo dele. Caramba. É, tem uma parte, eu comentei com o Rafael também. É, eu lembro muito dessa cena, só que eu não lembro em que HQ que é. Senão eu procurava pra mandar a foto aqui também. O Aranha, ele precisava falar num telefone. Aí ele vê um mendigo na rua, que provavelmente era cego, que ele tava com aquele óculos escuro e com aquela canequinha, né, cheia de moeda. Ele foi lá, soltou uma teia e pegou uma moeda de dentro da caneca. Aí o mendigo, né, ele fala assim, pô, mas você devia ser o mocinho. E, né, olhando pro Homem-Aranha, assim, pra cima dele. E daí o Aranha fala, e você devia ser cego. E não devolve a moeda. Eu lembro dessa cena. Eu não achei a imagem, eu procurei, mas eu não consegui achar essa. Cara, eu não lembro que edição que é. Eu acho que é mais ou menos pro meio dos anos 90, porque assim, eu não sei se na minha mente, assim, o traço ou é do McFarlane ou é do Eric Larson, mas eu não faço ideia de que edição seja. Na mente do cara, o traço é do McFarlane ou é do Larson, e chegando na história é do Romita. Imagina só. Parece que do Salvo Seco. Subiu. É o melhor. Cara, além de roubar o dinheiro do cara, ainda dá uma tirada. Pra ver. Tá na lição de moral ainda. É dos mais malandros, né? O cara abusa até dos mendigos. E isso porque também a gente tem uma outra ameaça que eu não consegui achar lá no grupo. Eu postei lá um tempo atrás, história, se não me engano, é do Frank Miller. O Homem-Aranha, ele ameaça comer o cérebro do cara. Então ele ainda é canibal acima de tudo. Não. A gente acha que comer cérebro era coisa do Venom, que o simbionte levou lá pro Venom e tal, mas não é. O simbionte que pegou esse negócio de comer cérebro do Homem-Aranha. O Venom tirou, o simbionte tirou a vontade interna do Peter, né, e revelou, olha só. E aqui, viajar clandestinamente é crime também, né, tipo, pegar carona em avião, carona em navio, essas coisas. Sem pagar. Ah, sim. Ele faz isso pra caramba. Você não tá com visto lá no passaporte? É, ele vai. É, às vezes ele vai pra outro país clandestino no avião. Olha só que absurdo. O que você ia falar? Tem uma outra ameaça que, se não me engano, também ele faz pro. Na saga lá do Devorador de Pecados, lá da morte da Jean The Wolf, que ele fala também: se eu encontrar esse cara, eu vou matar ele, eu prometo que vou matar ele. Eu postei no grupo que o Demolidor impediu, hein? Ah, sim. Que o Demolidor viu a gravidade da situação e foi lá impedir. É que, deixando claro, eu acho que já tá claro, mas só reforçando, a gente não tá falando dele ameaçando e tudo mais, vilões e coisas do tipo, não. São cidadãos inocentes que estão andando na rua e tudo mais, né? Vamos só deixar isso claro. Exatamente, e a prova é de que são cidadãos andando aí na rua, tem um aqui, uma imagem aqui, que ele vai pra perseguir uma mulher, que ele fala que ela andando daquele jeito na rua tá pedindo pra ser assaltada, né? Como se você falasse, não, tô andando na rua aqui, tô pedindo pra ser assaltado. E ele vai atrás dela, porque, segundo ele, o único jeito dela não ser assaltada é ele assaltando antes. É um criminoso mesmo. É um pedir com o Peter Parker ainda. Ele ficou observando a mulher. A culpa nunca é da vítima. Exatamente. Deixa eu só ver a imagem aqui que você mandou. Acho que só tem um jeito disso não acontecer, né? Ele indo antes. Óbvio. E aqui, ficar vigiando as pessoas dormindo é crime de alguma forma, não, né? Acho que não chega sem a ser crime, não. Eu acho que é. Bom, depende. Perturbação. Alguma coisa. Deve ter alguma legislação. Depende do ponto de vista. Se for do Demolidor, não. É só a atitude que não é muito ética, né? Eu acho que não chega a ser crime, mas. Sei lá, um cara loiro tá dormindo, aí ele fica tipo na porta observando o cara dormindo. Bom, é meio estranho, né? É porque ele fez isso, né? Então, Capitão Britânia não conseguia. Você falou. Devia estar planejando. Você falou de. Você falou desse negócio de ficar observando a pessoa dormir. Teve aquelas vezes que, várias vezes, ele chega e dá um susto na tia May pra mandar a véia pro hospital lá. É. E depois chega o Peter e fala, então, não, você não viu nada, você tá senil, você tá louca, vai pro hospital. É isso que eu ia falar lá atrás, que eu falei assim, eu não vou comentar agora porque é tentativa de assassinato, tá, mas então, ele já tentou. Essa parte que eu tentei falar também, o do boneco, o clássico do boneco, isso. De teia lá. Ele coloca na cama dele, né, um boneco de teia, e quase que a veia tem um ataque no coração. Aí depois fala, matar não, tia. A mulher que criou ele pra ver o caráter. Eu não vi nada, não, sua velha. Você tá doida? Tá senil. Outro dano que ele faz em propriedade particular também. E o Rafael vai concordar nisso, que a gente já chegou na conclusão que Homem-Aranha 3 é o filme mais fiel às HQs. É quando ele pega a câmera do Ed Brock e joga na parede pra quebrar, né? Isso é um crime. É, o cara tá fazendo o trabalho dele, o cara tá trabalhando honestamente e o cara faz isso. Um negócio muito. Uma falta de caráter sem tamanho. Ele já fez isso com o Lace Man, alguma coisa parecida, já. Não de quebrar a câmera. Provavelmente já. Tirou o filme. Tirou o filme, expôs o filme, né? Ah. Isso, é. Acabou com a. Isso é ocultação da verdade também, né? Ocultação da verdade, olha lá. Além de tudo, cara. Como que chama? É censura de imprensa isso aí. Isso aí é ditadura. Exatamente. Inclusive. Homem-Aranha é ditador. Eu vi uma mensagem hoje no Facebook que eu achei bem legal, o cara falando. Todo mundo que defende a ditadura militar já começa a viver ela, começa parando de dar suas opiniões. Eu vi isso, achei genial. Você quer ditadura? Então beleza, primeira coisa, para de dar opinião. Bom, cara, mas é tanto crime pequeno, crime menor, que é difícil, né, a gente lembrar aqui. Porque assim, é o que eu tô falando, a gente não tá comentando de vigilantismo é crime e tal, mas beleza, todo herói comete esse crime, né? Então a gente não tá falando desse tipo de coisa. É, sei lá, não, ele ameaçou. Não, mas você revela sua identidade? É, mas tipo, sei lá, ele ameaçou um bandido de bater nele. Isso não é crime, a gente não tá falando disso, né? A gente tá falando de crime de verdade. E, coitado. É ameaçar a pessoa com furadeira, é disso que a gente tá falando. Exatamente. Tá falando da tia dele, né? Coitado, ele já fez, ela vai sofrer muito. Quase toda vez que ela vai parar no hospital, tem várias vezes, é porque ela precisa de ajuda, quer falar com ele e ele não dá bola. Tem até aquela história lá do que a tia meio tá no hospital, que ele tá lutando com o Rocket Race, sei lá. E o Rocket Race não quer entrar no quarto pra não assustar a mãe dele, que tá no mesmo quarto que a tia meio. E o Homem-Aranha que se dane, eu vou entrar. Entra chutando porta, quebra. Exatamente, olha. E o pior é que depois que acontece alguma coisa, ele fica, oh meu Deus, se eu soubesse, né? Se eu soubesse, não sabe o que afeta. Eu tentei impedir. O cara, ele tem um distúrbio psicológico muito grande, que em vez de os caras estudar a psicologia do Batman aí, que faz esses documentários e tal, ele vem estudar do Homem-Aranha. O cara tem um distúrbio mental fora de série. Pois é, e o mais interessante é que ele consegue ocultar isso da grande massa, né? O Batman foi descoberto rapidamente. Mas Homem-Aranha não, tá aí. Um monte de gente achando que o cara é herói, é um exemplo da moralidade, do verdadeiro herói. Abraço, mano. Não falei nada. E ele. O nome desse cast vai ser Tweepcast número. Sei lá que número que é. Abraço, Evandro. O Evandro participou do Tweepcast antigo que a gente fez sobre as mortes na vida do Homem-Aranha. A gente comentou sobre várias pessoas que morreram, né? Tipo, a Gwen, o Tio Ben, e tudo mais. E, não, Marvel não. E aí teve um trechinho que a gente falou das mortes que o Homem-Aranha causou. Aí o Evandro achou meio ruim, tá aí. A polícia prendeu no fim da tarde aqui em Goiânia o suspeito de ser um ladrão que tá ficando famoso. Isso porque ele ganhou o nome de super-herói, gente. Vamos saber as informações agora ao vivo com o Cassiano Rolim. Ô Cassiano, que super-herói às avessas é esse? Boa noite pra você. Boa noite pra você também, Matheus. Boa noite a todos. Pois é, esse aqui está sendo chamado pela polícia de ladrão Homem-Aranha. Isso porque a investigação mostra que ele já cometeu vários furtos escalando prédios. Segundo a polícia, pelo menos até o quarto andar. Ele entrava em residências, roubava objetos, furtava objetos pessoais. Ele está sendo apresentado aqui no quarto distrito policial no setor Bueno, em Goiânia, e certamente muitas vítimas devem ser chamadas aí para reconhecer os seus pertences. A polícia ainda não soube informar precisamente quantos casos que esse ladrão Homem-Aranha pode ter cometido aí, escalando os prédios, viu, Matheus? Bom, então vamos começar a falar da parte mais violenta do personagem. E se a gente for lembrando de outras coisas antes... sem ser morte, a gente vai falando. Aí, você já lembrou então, de uma? Antes de... Eu lembrei de duas. Antes de entrar nessa parte mais violenta, né? Tem o lance dele ser um tarado também, né? Um maníaco, porque ele beijou a Jean Grey na frente lá do Ciclope. E teve aquela vez que ele dormiu com a... Exatamente, a força. E teve aquela vez que ele dormiu com a Beth também, né? Quando a Beth já tava casada. Ele aproveitou da fragilidade. Ah, no caso a Beth deu em cima, né? Mas tadinho foi a força. Ele teve com a Su, ele só saiu com ela, né? Não teve nada, né? Ela... Ele beijou a sua força também, uma história beijou. Clássica. Foi a força? Aí, ó, tá. Não, clássica não, mas foi no, tipo, no retcon. Tá vendo? É sim. Que é retcon, assim, que era uma história que se passava durante aquela novo Quarteto Fantástico lá. Mostrava que o Red, o Reed e o Johnny estavam dominados lá pela vilã, pela aquela Skrull lá. Aí pra fazer eles voltarem ao sentido normal, ele vai lá e beija a Sue na frente deles, pra tipo dar um choque, pra trazer ele de volta. Sei. Já que eles não estão controlando, vamos aproveitar. Porque exatamente, é muito óbvio. A primeira coisa que você pensa quando você quer trazer a pessoa pra realidade é beijar a outra pessoa que ela gosta na frente dela. A força. É científico isso. E o pior é que conhecendo o Homem-Aranha, eu esperaria ele dar um soco na Sue, alguma coisa assim. Mas não. Sim, porque ele tem um histórico aí bem grande de bater em mulher. Exatamente. E se aproveitar de mulher também. Sempre que tem uma mulher na história, até a Madame Teia já beijou. Mas sempre que tem uma mulher na história, sempre que tem uma mulher na história, ele dá um jeito de tirar uma casquinha. É impressionante. Ah, se tem uma mulher na história, ele tira uma casquinha. Se tem um cara loiro, ele vem dormir. Até o Jameson ele já beijou, pô. A força. É verdade. Aqui, o abuso dele com as mulheres aqui é uma coisa grave. O cara bate desde em cantora de rock, pessoa famosa, até a mulher grávida aqui, ó. Tem um que ele bate na Mary Jane grávida durante a saga do clone. Exatamente, olha só. Cara, Lei Maria tem limite. Da Penha, nele. Sorte que a Mary Jane tava esperando uma deusa, senão eu teria morrido. Eu mandei as imagens, ele batendo a Cristal e dele batendo na Mary Jane grávida. Olha a cara de maníaco dele aqui no quadrinho do meio. Só você não melhor. Ele foi. Se revelou por um momento, né? Quem realmente é o Homem-Aranha. Esse rosto aí é o rosto do seu herói. Meu Deus, é o. Foi traumatizar as crianças que é o podcast. É a escola Hank Pym de agressão a mulheres. Exatamente. Depois ficou, não, desculpa. Tinha testemunha, né? Tinha mais duas pessoas dentro da sala. Ah, mas não tem problema porque uma delas era o clone dele. O caráter deve ser o mesmo. É, mas ele sabe fingir, né? Ele fica, tá tudo bem, beijinho e tal. Então, assim, a gente pode começar a falar das mortes, né? E se a gente for lembrando de outras coisas, a gente vai falando aí no meio. E... Começando assim, lógico que a gente não vai falar tudo na ordem, mas a primeira evidência de morte que a gente percebeu, a primeira evidência de morte que a gente percebeu no Strip Views Classic foi lá na revista anual, né, a Amazing Anual número 5, se não estou enganado, que é a dos pais do Peter, em que ele tá lutando contra um cara que no Brasil eu acho que chama Exterminador. Sim. Exterminador do passado. O Slade? Não, é o Slade da DC? Outro. Não. E, de repente, esse exterminador, ele tá dentro de um carro, né, o exterminador, ele lança dois mísseis no Homem-Aranha, o Homem-Aranha pega os mísseis com a T e joga de volta no carro, né, e aí o carro explode com o cara lá dentro, o cara sai todo ferido, e aí o Homem-Aranha agarra o cara e fala assim, anda, me dê informação antes que seja tarde demais, ele pega a informação e vai embora, e tá bom. Quem não, que você foi sem intenção então, de matar. Informação aqui é a única coisa que importa. Ele só direciona o bicho aí, quem mata é Deus, né? Okay. Então, aliás, eu tava dando uma pesquisada pra esse podcast e encontrei um fórum lá dos Estados Unidos, eles comentando. É do Comic Vine. É, Comic Vine, sei. Aí tem um comentário do Slot lá, ele falando que ele quer dar um jeito de trazer esse Exterminador de volta só pra desfazer essa morte do Aranha. É por isso que ele mandou os palos frios. O fórum lá era. A mensagem era justamente falando assim: Homem-Aranha já matou? Tal. Aí o povo, não matou, não sei o quê. E aí o Slot chega e fala, né? Tipo, então, na verdade teve esse cara aqui. Igual eu falei com o Magari, né? O Slot não escreve muito bem, mas ele manja de cronologia, né? De cronologia, é, ele conhece. Eu conheço o Aranha, mas manda escrever uma história pra ver a bosta que sai. Exatamente. Então, assim, o Slot trouxe Cérebro Vivo de volta, conhece o Exterminador aí, ó. O cara apareceu numa história, morreu e tal. Ele trouxe, sei lá. O carro, o Shocker Monja lá. Shocker Móvel, exatamente, que apareceu numa Spider Super Story. Apareceu o Shocker. Esse daí foi nos Inimigos Superiores que apareceu? Foi. Então, e parece que nas histórias recentes aí eu ouvi o Trip View que vocês gravaram. Apareceu o Philip Chang, esses caras aí, né? Dos lados antigos. Então, assim, ele conhece de história do Homem-Aranha. Não escreve tão bem, na minha opinião, mas ele conhece, né? E aí ele lembrou dessa morte aí que, cara. Quando a gente tava gravando os Trip Views Classic, foi a primeira que a gente ficou, né, Magari? Tipo assim, caramba, ele mandou o míssil mesmo na direção do carro? Foi o primeiro choque de vocês com a realidade. Pois é, foi a história que quer dizer, não lembro. A do GOG, é antes ou depois? É depois. Agora, com uma dúvida. Então. O importante é falar com convicção, é depois. Deixa eu filmar. O Maurício falou aí da lei número 295 milhões aí, no final não era nada. Ó, a anual 5 é de 68, o GOG é de 72. Então, realmente foi o primeiro contato que a gente. Que foi quando a gente descobriu a história escrita pelo Stan Lee, pra não falarem que é descaracterização do personagem, e desenhada pelo irmão do Stan Lee, né? Larry Lieber. É a família Lee. Na verdade, a família Lee, porque o nome do cara é Stanley, né? Stan Lee é o nome artístico. Família Lieber. Tem uma tirinha que eu vi uma vez, né, da família Lee. Bruce Lee, Rita Lee, Stan Lee. E um monte de gente com o nome comprou no CD no final. Então, essa daí é uma que realmente é. Várias pessoas não querem. O próprio Evandro, que foi citado nesse cast aqui, não conseguiu desmentir essa, né? Ele ficou, não, mas foi descaracterização, o Stan Lee deu uma deslizada, né? Tipo, caramba, o cara criou o personagem, como se ele descaracterizou, como assim? É, então, além de ter direcionado os mísseis, ele não tenta salvar o cara. É o primeiro grande impacto. Tava tendo um debate, né, no grupo sobre essa página aí que ele joga o míssil, e daí o Evandro defendendo, eu não lembro se foi o Mônio, foi o Júlio César, que mandou falando assim, meu, você joga dois mísseis no carro com uma pessoa dentro, você não espera que eles façam um dodói. Foi o Mônio. Aí o Evandro até comentou que foi. Qual que é o nome mesmo que ele usou? Caramba. Eu lembro só desse comentário do dodói. O dodói é contagioso, eu tava vendo esses dias. Fatalidade, não? É alguma coisa. Não foi fatalidade que ele usou, foi outra palavra. Eu não lembro exatamente qual a palavra que ele usou, mas ele fala que foi uma consequência lá do ato do cara, né? Foi uma fatalidade, mas foi outra palavra que ele usou. Vou tentar dar uma olhada aqui, a hora que eu achar, eu comento aqui. Eu estava comentando antes do programa, era uma que eu não lembrava. Foi numa história do Inominável, por isso que eu não lembrava. Ele novamente usa esse ardil de jogar míssil. Vou mandar a imagem pra vocês aí. Enquanto o Magari manda a imagem, aí. Eu tava vendo um vídeo no. Tava vendo um vídeo no YouTube esses dias do cara lá que tava com raiva do Aracnofan, né? Porque a gente não gostava do Superior e tal. E aí ele falando assim, ah, Homem-Aranha Superior é o melhor aranha e tal. Aí numa parte do vídeo ele tá jogando, acho que o Web of Shadows, né? Aí numa parte do vídeo ele desce pras ruas e fala assim, vamos ver o que a população acha do Homem-Aranha Superior. E aí todo mundo foge do Homem-Aranha, né? Aí é nessa hora até que ele zoa o grupo, né? Ele fala assim, ah, deve ser do grupo Aracnofan, alguma coisa assim. E aí ele fica puto que o povo fugiu, muda pra roupa do uniforme negro, começa a pegar carro e lançar nas pessoas. Então ele prova que a gente tá verdadeiro no que a gente fala, sabe? Que o Homem-Aranha é o maior criminoso que existe. Ele fica o vídeo todo lançando, jogando carro nas pessoas. E aqui, o Magari mandou a imagem aqui do Homem-Aranha lançando mísseis também. Parece que ele gosta disso, né? Em alguém. E essas pessoas que ele joga os mísseis aqui são duas pessoas em armadura ou são dois robôs? Então, não falam o que que é, mas são. Tem o cara, esse cara que é o chefe, que vai querer matar o Dr. Destino. Aí já era. Legal quando o Aranha... Quando a Aranha joga, ele ainda fala: oh, eu espero que aterrisse numa, em algum lugar salvo, safe. É, vou dar um tiro aqui em alguém, eu espero que a bala pegue só de raspão. Eu vou jogar sem ver exatamente duas pessoas que estão chegando. Ok. E então, a gente falou aqui do Exterminador, e aí eu lembro que o próximo que a gente lembrou foi aquela tentativa de assassinato forte contra o Morbius, né? Na verdade não é uma tentativa de assassinato. Não, tentativa não, é... O cara salvou ele, né? Cara... É porque ele o Morbius cai no rio, né? E com o frasco que tem a cura pro Homem-Aranha lá resolver o problema dos seis braços e tudo mais. E ele joga a teia, pega o frasco e deixa o Morbius afogar, né? E fala: oh, meu Deus, eu tentei. É aí a origem da frase. Eu peguei justo o frasco minúsculo, mas não consegui pegar o cara com mais de 1,70 de altura. E aí ele realmente... fica, e aí ele coloca as... Eu falei seis braços, na verdade, era... É, não é isso. Ele coloca os seis braços na cintura, né? E fica olhando pra água, falando assim: oh, meu Deus, ele afundou, né? Não dá pra fazer nada mais, que pena. Olha que cara tão legal. Do Morbius. Olha o que o amigo do Morbius e o jornal acha do Homem-Aranha. Você mandou aqui embaixo. As imagens estão no post, né? Tem... Olha só, Homem-Aranha assassino, amigo do Morbius, o cara que salvou o Morbius, lendo o jornal. É, porque, exatamente, em algumas histórias depois, esse cara que resgata o Morbius do Rio, né? Ele pula na água e salva o Morbius, né? Algo que... Ele fez o que o Aranha devia ter feito. O Homem-Aranha tinha quatro braços extras pra ajudar ele a nadar e ele não nadava. Cansaria menos. Não ia. Ou mais, né? Porque meu, um esforço aí, quadruplicado aí pra cada braço. Mas enfim, ele, aí a gente viu que ele não teve nem intenção, né? O cara olhou e falou assim: ah, não, ele já deve ter morrido afogado, vou embora. Tipo, o cara acabou de cair, ué. Que respiração difícil, que é isso que o cara tem. O cara caiu no segundo. Como todos sabem, né? As pessoas morrem assim que caem na água, né? A água é tipo lava. Não tem a chance de ser salvo. Claro, quando você vai lavar, você faz o quê? Você joga água. Por isso, tipo lava. Ah, é assim que funciona. O Morbius é uma sujeira para a humanidade, né? Caiu na água, extinguiu, acho. E morreu. E logo na sequência, né? Cara, o pior é que, tipo assim, o Sam Lee ficou sem escrever alguns números. Aí teve dois arcos de história. O do Morbius, né? Os seis braços aí. E em sequência o do GOG, né? Os dois têm as tentativas de assassinato. Os dois continuam aí, né? O elemento que o Stan Lee colocou nas histórias, que era o verdadeiro caráter do Homem-Aranha, que ele colocou na história do míssil, né? O Homem-Aranha matando aí seus inimigos. E... pra ver que não foi descaracterização, surgiu com o Stan Lee e os caras só foram prosseguindo o que o cara iniciou. E Magaren, como que foi a história do GOG aí, Magaren? Não, o GOG, eles estavam na Terra Selvagem e apareceu esse GOG, que é um alienígena gigante lá. Sem ciência, né? Tem consciência. Consciente. O Kazar ficou pra enfrentar o Kraven e o Aranha correu atraindo o GOG. Ele até pensa: eu vou trair ele pra aquela areia movediça. O GOG cai lá, o Aranha fica olhando. Puxa, ele está morrendo. Era um alienígena consciente, mas paciência. Eu vou ali enfrentar o Kraven agora. Fui. Exatamente. Puxa, que coisa. O GOG afundado. Parecia uma vida inteligente. Não, nossa, tinha outro embora. Eu poderia salvá-lo, mas... Não. Não tem ninguém. Eu poderia vendo. Salvá-lo, mas... Pra quê? Não tem ninguém vendo, né? Pois é. E ele... Aí entra aquele argumento que a gente vê direto no grupo, né? Tipo, ah, mas o GOG não morreu. E o Morbius não morreu. Por isso que chama tentativa de assassinato. Se tivesse morrido, seria assassinato. Exatamente. Se eu chegar e der um tiro na cabeça da pessoa e a pessoa sobreviver, eu não tenho culpa de nada, né? Claro que não. Bom, abraço, Evandro. Então, inclusive, beleza, o Morbius voltou rapidamente e tal, mas o GOG demorou muito pra voltar, e porque o roteirista gostava do personagem, né? Falou assim: ah, não, na verdade ele não morreu não, ele foi resgatado. Já se vê que tinha bom gosto o roteirista, né? Pois é. Exatamente. Então, temos aí o GOG, e nas esquecíveis Marvel Team Up, né? Tem uma ou outra história boa, mas em geral... Aproveitando que, falando em Marvel Team Up, a gente tem uma Team Up aqui do Homem-Aranha com outro super vilão aqui, igualmente maligno. O Namor, eles entram aqui, né? O que acontece? Eu acho que na Team Up 14 ou... Na 13 ou 14, eu não lembro. Eles entram no submarino, né? Onde tem o Homem-Tubarão, os peixes-homens, né? O que acontece? O Homem-Aranha, ele esmurra as máquinas lá, tudo. E o submarino entra em autodestruição. Aí eles derrotam o vilão, deixam todo mundo lá com o submarino explodindo e vão embora. E ainda fica olhando lá do lado, de longe. Olha, será que dá pra ele salvar? Acho que não. Tá lá, mas, não foi só um, nem dois, né? Foram vários. Eles não tentaram salvar ninguém, só saíram correndo e quem ativou a explosão ali, a autodestruição, foi o Homem-Aranha. Caramba, o Homem-Aranha e o Namor lá em frente, observando a explosão. E aí o Homem-Aranha fala, parece que esse é o fim do tubarão e tal. E daqueles homens peixes malucos, seu pai está vingado, Namor, né? Olha lá, tá vendo? É vingador. Foi a intenção, foi intencional. A intenção foi mas ele relaxa. Pra vingança. Ele não matou, ele só ativou a autodestruição. Quem matou foi a explosão. Exato. Abraço, e quem não morreu pela explosão, quem matou foi a água, né? É verdade. Exato. Quem matou foi a água. Não, e olha agora... como que ele tá andando. Vou ter um ditado que diz, né? Diz com quem tu andas, que direi quem tu és. O cara tá andando com o Namor. O cara, ele é um vilão. O cara, ele destruiu aí, antes aí das Guerras Secretas, né? Ele destruiu várias realidades aí nas incursões aí. O cara já foi vilão do quarteto. Nessa época. O cara é praticamente vilão do quarteto. Aranha se une com o vilão, não é novidade. Lembra aquela história que ele vai enfrentar os Vingadores lá? Qual a equipe que ele forma? Um monte de vilão. Eu ia falar vilão bucha, mas tem um fato no meio, então deixa pra lá. É o fogo fato com um monte de vilão bucha, né? E o Homem-Aranha também, é isso? Exatamente. Cara. É o fogo fato e um monte de vilão bucha. E o Homem-Aranha é um vilão, então... Puxa. Mas, enfim, é o que eu ia falar, que nas Marvel Team Ups, como elas são esquecíveis, entre aspas, né? Porque... quase, sei lá, saiu porque metade. Porque você é o Eric. Saiu. Oi? Porque você é o Eric, tudo é esquecível pra você. Ela tem várias historinhas, né? Não vou lembrar agora assim, mas que acontece alguma tentativa de assassinato e tudo mais. Mas a gente não fica sabendo, porque saiu, sei lá, metade delas no Brasil, né? Uma delas que eu lembro é aquela que tem aquele feiticeiro lá da Lua, Mundark, acho que é isso. Isso, Mundark. Que ele abre um portal e joga o feiticeiro lá dentro, e o portal tava jogando o feiticeiro, tipo, de cima da ponte, alguma coisa assim. E ele fica, ele meu Deus, eu tentei. Ah, essa eu lembro, essa daí foi uma com o lobisomem, que tem o Homem-Aranha, ele vai pra outra cidade, eu não lembro o que eu fui fazer em outra cidade, o lobisomem avista de longe lá, e o feiticeiro tenta jogar um contra o outro. Isso. Essa mesmo. Assim. Basicamente chegou uma vez terceiro aí. Então, o não morreu, mas não pode ter cheiro de tentar. Se não morre, não vale, né? Então. Aliás, só corrigindo, o Fogo Fato não tá na equipe do Aranha Vilão lá, não. Então só tem bucha mesmo? Não, só tem bucha. É só. O Rocket Racer, o Homem-Aranha, o Puma e o Gatuno. Eita. Só abrindo um parênteses aqui, se quando a gente fala que o Aranha é um bandido assassino, os fãs do Aranha já ficam bravos, eu imagino que os fãs do Namor estão pensando agora ouvindo esse cast. Quem? Os dois fãs que existem. Quem? Quem? Fã de quem? Falando em fã do Namor, eu tava vendo um vídeo no YouTube. Verdade. Eu tava vendo um vídeo no YouTube, né? Aí era uma menina lá, ela fala de anime, mas o tema era falar de super-heróis, quais eram os favoritos dela, né? Aí ela foi falar, falou assim, vou começar pelo meu favorito, Namor. Aí eu fechei o vídeo. Aí ela descobriu uma. Caramba. Ou então tem três? Nunca leu uma história, né? Quem são os outros dois? Você tá só chutando que existem dois. Ah, o criador e o cara que desenhou. Pode ser. Mas você falou um negócio aí da... Ah lá, caramba. A Homem-Aranha está assassinando minhas memórias. Vai, segue. Você sabe quem foi preso hoje? O tal do Homem-Aranha. Esse bandido que vem praticando furtos em apartamentos aqui em Londrina. Na semana passada, ele invadiu um apartamento na área central, no quarto andar... E saiu limpando, né? Diz que esse cidadão, esse tal de Homem-Aranha, ele estava na colônia penal agrícola, foragido da justiça, e agora saiu, né, da CPA, que lá é uma maravilha também, né? Foge quem quer. Se lá já é fácil fugir uma pessoa normal, imagina um Homem-Aranha, né? Porque diz que ele é ligeiro. Em Curitiba mesmo, era o terror. Estava voltando para lá, quando acabou sendo localizado por policiais civis aqui de Londrina. aquela team-up lá com o Deathlok, que eles são atacados por um bando de moleque lá. Adolescente. Adolescente lá. O Aranha desmaia alguns e leva um de presente, fica no ombro. Aí ele é atingido. Ele ouve alguém atirando nele. Ele se divide, se protege e leva, colocando o moleque na frente. Exatamente. Oh, meu Deus! Acertou o cara, o menino. Que isso? Mas acertou o rapaz. Oh, meu Deus. Esses caras vão pagar caro. Antes deles do que eu. E lá na frente ele vai fazer de novo o tal de Whisper 3. O cara que saiu aqui no Brasil. Ele é mestre em fingir, né? Ele é atacado, aí ele coloca esse cara pra defender o laser lá. E o outro bandido que atirou nele fica tão desgostoso que ele se suicida. Vocês são dois pelo preço de um. Caramba. A gente voltando aqui um pouco, tem um roubo aqui do Homem-Aranha que eu esqueci de mandar. Numa joalheria, né? Eu acho que é na época da saga do Clone original. Tem aqui, em três fotos. Eu vou mandar elas pra você. Ele tem que comprar um presente, eu acho que pra Gwen, né? De aniversário. Daí tá uma joalheria na frente assim, ele só vai entrando e arrombando. E pegando, olha aí. Não sei se é essa aqui. É nessa mesmo. É o que ele tá pensando, ele acha que tá perdendo os poderes. Ele fala, pô, já que eu vou parar de sarar, eu vou roubar essa bosta aqui mesmo. Ninguém vai botar falta. Depois, aí ele lembra, né, que tem câmera de segurança e fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você já viu aquele vídeo lá dos caras que vão roubar a carteira de um cara e ele olha pra cima assim, tem uma câmera de disfarce? Ah, sim. Então, mais ou menos isso, o cara vai roubar, o sentido de câmera dele dispara, ele, opa, tem uma câmera. Sentido. O que foi que eu fiz? A perda da força me transformou em ladrão? Não foi a perda. Não, e olha, joga a culpa na perca da força. E percebeu que o leitor tava vendo. Não, e olha só. Olha só esse desenho do último quadrinho aqui. Não, desenho do segundo quadrinho, né? O último. Caramba! O último quadrinho da segunda foto, ele com um colar na mão. Um colar de pérolas, lindo demais. Que isso, rapaz? Vou comprar pra você. Tem que entrar aqui no personagem. Olha só o jeito que tá a imagem. E aí o cara ainda quer defender um cara desse. Isso aqui, se você olha assim, o cara nunca leu o Homem-Aranha, vê uma imagem dessa, é super vilão, pô. Mas ô Rafa, mas aí, no futuro, assim, anos depois dessa história, ele recuperou esse colar. Lembra aquela imagem que eu mandei no grupo, que ele tá roubando, sim, um colar lá, que a mulher tá... Ah, devolve meu colar! A mulher comprou o colar e ele roubou de volta, olha aqui. Ele resolveu deixar aí nessa história, né, porque lembrou que tinha a câmera, mas só que depois ele vê o colar na rua com a mulher e rouba ali. É, inclusive mostra ele devolvendo o colar, ou ele só fala, meu Deus, me transformou num ladrão e vai embora com o colar? Não, ele devolve, né, porque depois a mulher aí, ela comprou o colar e ele roubou de volta. Tá certo. Mas isso anos depois, né? Que ele tem memória fotográfica. Aí ele viu aquilo, aquele colar era pra ser meu. Aí ele foi lá e aquele tomou o que era dele por direito. Aquele colar. O colar de pérola lindo demais. Combina com a cor dos meus olhos. Lindo demais, exatamente. O que mais? Caramba. Ah, tem as mortes confirmadas, mas a gente não precisa citar, né? Tipo a Charlie e tal, mas. Beleza? Como é que é? Foi ela. O Evandro falou que ela. Ah, ela se foi suicidou. Suicídio. Como é que é? Foi suicídio. Outra pessoa suicidou ela. Foi tipo suicídio. Ela foi o garante mal, foi suicídio. Merece sei ela. Lá, como é que é? Suicídio planejado. O Evandro é tipo o Jameson reversa, né? Porque o Jameson distorce tudo pra ir contra o Aranha. Jameson, o Evandro ele distorce. Jameson was right. O Homem-Aranha tenta matar a gente com problema mental também. Olha mais essas daqui. Vou mandar, são três imagens. Rafael e o Maurício fizeram uma investigação fotográfica dos crimes. Fizeram como que é aquele programa prova. Lá? Não é aquele programa lá, o Linha Direta do Aranha lá. Linha Direta. E aliás, tinha até que colocar também, a gente tinha que ter convidado. Qual que é o nome do apresentador lá? Marcelo Rezende. A gente tinha que ter convidado ele aqui pro programa também. Caramba. O Homem-Aranha fala, fiz uma pergunta. Aí o outro fala, pare, Homem-Aranha, você está matando o rapaz. Aí ele continua. E ainda xinga os caras. Larga de mim, olha seu aí. Cretino. Meu Deus, o que tá acontecendo? Como você pôde fazer isso, minha mãe? Meu filho precisava de sua ajuda e você quase o matou. Olha. Tá vendo? Abraço, Evandro. E ele responde ainda. Vá pro inferno, sim, senador. Olha. O monstro está na ameaça. Não tem limite essa ameaça. É, E eu quis garantir a segurança de todos. Olha só, cara. Sei. De todos menos do cara, né? De todos menos da vítima. É pena de morte na alta aí. Independente do que o cara tava fazendo. É o juiz Dredd. É tipo isso. Aqui não tem aquela história, não, que você tava falando aqui. A gente montou, eu e o Rafael, a gente montou o dossiê. Aqui nós temos provas e temos convicção. Exatamente. Vocês lembram daquele meme lá que tinha surgido? Não temos prova, mas temos convicção. A gente tem os dois. Tem as provas, exatamente, olha só. São provas convictas. E eu tô lendo aqui um texto, ele fala exatamente do que eu falei lá dos caras da Latveria lá do Dr. Destino. Ele termina falando, os caras estavam chegando e o míssel foi sem querer lá, não foi culpa dele. Não foi. Assim, eles se jogaram na frente do míssel. É igual ele fez com o Namor, né? Vamos destruir aqui os controles do submarino, ativar a autoexplosão, foi sem querer. Foi sem querer. Até abril sabe que o Homem-Aranha ele era assassino, porque fizeram a capa e fizeram questão de colocar do lado do Homem-Aranha escrito a arte de matar. Essa capa aqui. E tem gente que defende, dizendo, não, mas arte de matar, porque na história tinha um cara que matava e achava que era uma arte. Sim, tinha, era o Homem-Aranha. Caramba. Minha memória foi embora aqui, eu não tô lembrando de mais nada. O que eu ia falar aquela hora, eu esqueci, então ferrou. Então tá normal. Essa, infelizmente, eu lembro. Foi na época do Inominável, mas eu lembro. Que foi aquele escavador lá, que era aquele bicho que era formado por um monte de corpo de mafioso lá. O cara espanca o bicho até matar ele de novo. E a polícia prendeu um homem que escalava prédios e invadia apartamentos aqui em Salvador. Ele entrava pelas janelas, diz que já foi flagrado pela polícia 6 vezes. Com a fama, ele ficou conhecido pelo nome de um herói dos quadrinhos. O Homem-Aranha foi preso com 3 comparsas quando assaltava uma senhora no bairro de Amaralina, em Salvador. Ele estava com prisão decretada desde junho. O Homem-Aranha conseguia entrar nos apartamentos pela janela. Além disso, ele e outros integrantes da quadrilha roubavam as pessoas que passavam pelo calçadão da orla. Já foi preso em flagrante 6 vezes. O Jameson foi uma das pessoas mais ameaçadas pelo Homem-Aranha, né? E ele ameaçou o Osborne também, da mesma forma, na época, antes da crise de identidade, né? Um cara que era um exemplo pra sociedade, ameaçando. Um filântropo aí, o cara vai lá e ameaça ele, assim, sem mais nem menos. Mas realmente... Já invadiu também a sede do quarteto, invasão de domicílio. Ah, não, invasão é uma atrás da outra, né? Praticamente toda história tem uma invasão. Aí ele invadiu uma base de lançamento de foguete militar, não ia invadir a casa dele, que tinha 3 policiais protegendo. Se invadir a base militar no GTA, isso aí já é 5 estrelas. Então o Aranha é profissional mesmo. Tá vendo? Olha só. Tenta roubar um foguete. O Aranha faz aquela manhã do GTA. Ele faz a manhã do GTA de tirar a polícia da cola lá, de tirar as estrelas. Aquele macetezinho lá. No GTA 2, que foi o que eu joguei mais... Olha como eu sou uma pessoa nova. Era só você colocar o nome do personagem de I Am The Law. O juiz Dredd. Exatamente. Caramba, eu joguei mais o GTA 2. Uma coisa que falta a gente falar, que quando o Morbius volta em uma das chin-up, o Aranha tenta matar ele de novo no lendário aí, podcast, quando o Magari até faz a vozinha lá do Homem-Aranha lá, falando, morre, eu tinha te matado antes. E tenta matar o Morbius antes de alguém aparecer. Quando eu mato alguém, acabou. Aqui tem o dos X-Men, não. Com os X-Men, aliás, é onde ele beija Radinho, a força, então, que o Maurício depois tinha falado. O mal aparece, ele já pula dando porrada. Eu te matei. Exatamente. Detalhe, que é a história, o Morbius tentando se curar. Né? Exato. É importante deixar claro isso. Mas pro Homem-Aranha... Que cura é melhor que a morte? Não fica mais doente, nunca mais, né? Cara, na época do superior, que eu lembrei agora aqui, é o Octopus tá no controle do corpo, tentando salvar a menina, e o Peter, a consciência fantasminha do Peter, camarada lá, tenta atrapalhar pra menina morrer. Isso é uma tentativa de assassinato. Ele tá lá, o Octopus todo, fazendo os negócios pra ajudar de verdade, e ele tentando tremer a mão do cara, não deixar ele fazer as coisas. E aí ele fica, né? Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo? Me tornei um assassino? Tá? Não. Já era. Não tornou. Exatamente. Então, tá aí. O Homem-Aranha tem aquele cara lá, tava pensando aqui. Vocês assistem o The Walking Dead lá? Uhum. Sim. Tem o Morgan. Na época que o Morgan tava loucão e quando aparecia alguém, ele ficava: você não está limpo, você não está limpo. E começava a matar as pessoas. É o Homem-Aranha com o Morbius. Jogou o Morbius na água. Só que não limpou. Aí quando o Morbius apareceu, ele pulou: Morbius, você não está limpo, você não está limpo. E começou a esfregar a cara dele, né? Exatamente. Caramba, coitado. Sofreu demais, né? Enquanto eu tava procurando no grupo também por mais crimes do Homem-Aranha, apareceu uma imagem que não é ele fazendo crime, mas é já premeditando, porque ele fala pra Gata Negra e fala assim, né? Felícia, eu vou fazer um negócio hoje e vou precisar de um servicinho seu com as suas habilidades. E a Gata Negra era uma ladra, né? Inclusive. Não, o cara anda com namor com a Gata Negra. Como é que é? O cara, ele anda com namor com a Gata Negra, só anda, sim, com gente errada. Uma das coisas que eu ia comentar que eu esqueci era isso, né? Porque assim, a Gata Negra é uma assassina e tal, e ao invés de entregar, ele ficava namorando ela, né? Não, no caso, na história, ela não era assassina. Ela virou depois que descaracterizaram ela. Eu falei assassina, eu ia falar ladra. Ela era uma ladra, tal, ao invés de entregar ela, ele ficava com ela, né? Tipo, é muito sem noção. Ué, parceiros no crime. E no Carnificina Total. Outra prova aqui que em Carnificina Total, qual que é a primeira equipe que ele se junta? É Venom, Morbius, Gata Negra e só o vilão. Tem, eu tava tentando encontrar a história que a gente falou no Trip View mais ou menos recente, no Marvel Team Marco 90, que é um tal de homem modular lá, e tem aquele Vassoura Assassino. Vassoura Assassino, é esse cara. É, mesmo. Vassoura Assassino, exatamente. No final, o Aranha, o tal do homem modular lá tá lá atacando, o Aranha pega o braço do Vassoura Assassino assim, mira e usa a arma dele mesmo pra matar o cara. É que aí não fica aí, digital, né? É, mas aí, então. Foi a mão do outro que matou, né? Não tava nas mãos dele a arma. Aí depois que o cara para de se mexer, o Aranha ainda fala pro Fera: pô, será que ele morreu? Fera, ele não tá se mexendo, falou. Bom, paciência. Ele ainda fala, quando a Vassoura Assassino vai embora. O Fera fala: olha, ele está fugindo, né? Aranha: ah, deixa ele ir. Nós já detemos o parceiro dele. Já não é muito por um dia só? Nós podemos ter destruído um homem hoje, Fera. Eu sei que era necessário, nós não tivemos escolha mais. Sim, não teve escolha. Tem uma história. Outra morte que acontece. Pode falar, Rafael. Então, tem uma história que eu tava lendo da Abril. É uma teia, depois eu vou passar as fotos pro Eric, que eu não passei pro PC, que ele tenta matar o Trovejante. É um Thor genérico aí que tem. O cara aí tá lutando contra o Homem Hídrico. Veja só, ele tá lutando contra o Homem Hídrico. E qual que é a ideia do Homem-Aranha? É eletrocutar o Homem Hídrico, né? Pegar um cabo lá de eletricidade e colocar no Homem Hídrico. O Homem Hídrico tá segurando o cara. Daí ele dá um tremendo chocão do cara lá e o cara apela pro Homem-Aranha: tá louco, cara? Você podia ter me eletrocutado? Aí o Homem-Aranha fica lá: tá bom, e daí, cara? É, o máximo que acontecer era você morrer. Quem nunca? Eu vou mandar o link de uma imagem aqui pra vocês, daqueles memes do Homem-Aranha dos anos 60. Por isso que eu digo que essa é a versão que vale do Homem-Aranha. Como é que é? Eu espero que ninguém tenha me visto matar esse cara. Caramba, o que que ele tava fazendo nesse desenho? Eu tenho que assistir esse desenho. É uma cena fora de contexto, você fica assim, cara, o que... É por isso que eu falo que a versão mais fiel do Homem-Aranha que existe é o Spider-Man, que ele mata monstros em todos os episódios. Apesar que eles não são conscientes, né? Ele é menos assassino que o Peter. É isso que o Aranha quer que você pense. Cara, velho, tá todo treinado. Mas então, outra morte que eu lembrei de comentar, essa não aconteceu nos quadrinhos, aconteceu nos filmes, é no Homem-Aranha 1 do Sam Raimi. Que ele joga o ladrão pela janela, né? O ladrão que matou o filho. Ah, não, mas no filme a gente pode também fazer uma lista aqui. Tem esse que o Maurício falou, ele joga o cara pela janela. Tem o Venom, tem o... Ele esfregando a cara do Homem-Aranha. O Homem-Aranha que tenta matar. Ah, é verdade, o Homem-Aranha, ele foi pra matar também mesmo e ainda fala com orgulho pra tia dele. Ah, aquele cara lá morreu. Mas se ele tenta matar o Harry também. É verdade, joga uma bomba no cara, né? Não, não só joga uma bomba, mas como ele coloca uma teia pro Harry quase quebrar o pescoço, né? Pior que ele tá ali é meu, hein, cara. Aquela porrada lá, o cara sobreviveu. Pros haters aí do terceiro filme, é o filme mais fiel. O Homem-Aranha bate na Mary Jane, tenta matar o Homem-Areia, tenta matar o Harry, mata o Venom. Nesse filme ele tenta tanto matar até conseguir. É, ele bate na... Você falou que ele bate na Mary Jane? Porque ele bate. Sim. É, sim. Exatamente. Então, e daí em cima da Gwen, que tava comprometida já também, né? Não, exatamente. A Gwen não tava, não, tava? Tava com o Ed. Não, ela tinha terminado com ele já. Foi uma das coisas que deixou ele... A Gwen não, a Gwen tá não, certa. A Gwen tá certa, o problema é o Homem-Aranha. Não, mas ele... É porque ela aceita sair com ele, né? Não, ela aceita sair, mas tipo, quando ele tá no... Que tem aquela festa em homenagem a ele lá. Até então, ela tava verdade. Namorando com o Ed. Aí ele dá o beijo de ponta cabeça lá. É, e trai a Mary Jane, né? Na época ele ainda tava junto com o Mary Jane. Então, mais alguma coisa ou a gente vai para o encerramento, fazer umas considerações finais? A gente não vai falar que ele matou a Gwen, não? A gente falou. Não, mas falou, vocês falaram uma versão de um universo alternativo aí. Não, a versão do universo. Ah, mas foi, porque ele matou a Gwen. Tudo bem, a Gwen ia morrer quando chegasse lá embaixo, só que ele matou antes. Exato. Ele não ter tido a intenção, mas ele matou. Não, ele já teve a intenção, ele jogou ela, e aí pro Duende não alcançar, ele jogou a teia e puxou pra quebrar o pescoço. É, na verdade a história é essa, né? Ele descobriu que a Gwen e o Norman estavam tendo caso. E aí falou, tem que acabar. Faz todos. Cara, tem que acabar. Mas a Gwen dá pra relevar, a Gwen dá pra relevar. Beleza? Pra relevar, né? Ela botou chifre nele. Não, relevar não. A gente pode relevar que ele não foi intenção, mas foi ele que matou. É porque depois você tem a... É igual o exemplo que eu já usei lá no grupo lá. É igual você ver um cara que vai ser atropelado por um carro, você pula, empurra o cara, só que o cara, na hora que ele cai, ele bate a cabeça na game, ó, ele já ia morrer sendo atropelado, mas... Sim, sim. Mas você quis matar ele pro crime ficar... Você tem certeza que é... Pra você ganhar o mérito. É tipo jogo de futebol. O cara chuta pro gol, aí você dá um toquinho na bola, na direção, só pro gol ser seu, né? Exatamente. Mas... Que o Duende matar a Gwen, só que o Homem-Aranha jogou até pra ficar com mérito. Exatamente. É isso aí. Ele colocou carimbo lá no livro dele lá. Mas aqui, só um detalhe. Eu falei da Gwen de relevar e tal. É porque assim, por mais que tenha sido ele, eu acho que foi a morte mais disfarçada que ele fez. Porque realmente parece que ele tentou salvar, né? As outras... É, realmente parece, isso mesmo. Assim, não, foi o que... Foi a melhor atuação dele até então, né? O cara é um ator, pelo menos essa qualidade ele tem, né? É um ator. E deixa eu perguntar pra vocês, vocês consideram que quando o Duende morreu lá, né, atingido pelo planador, foi culpa dele também ou foi acidente? Não, então, ele ia matar, eu acho ele parou. Que suicidou outro Duende. Eu acho que foi uma boa desculpa. Eu quero matar, não, mas porque não posso. Eu vou desviar daqui pra ser o planador atingir ele. Não, é porque eu tava vendo em alguns lugares na internet, assim, e tem um pessoal que defende mesmo que a culpa da morte do Duende foi o Homem-Aranha. E já outros falam que não, que foi um acidente. Acidente. É, isso aí eu também considero como foi acidente. Foi um acidente causado pelo Homem-Aranha. Um acidente muito conveniente, né? O Duende foi meio sem noção. Ah, lembrei o que eu queria falar. O Evandro, eu acho que falou, foi basicamente isso, né? Que o negócio do míssil foi um acidente. Aí eu falei pro Evandro que se é um acidente que você causa e a pessoa morre nesse acidente, basicamente você matou a pessoa. Não, foi um acidente. Eu, Evandro, se você causou um acidente, então você é o culpado. Ah, eu tava vendo aqui naquela lista que eu fiz com o Rafael, é que esse aqui, depois do que a gente falou agora, que envolve morte e tudo mais... Esse aqui acaba até sendo um crime menor. Mas é ele, na época do uniforme negro, ele tá passando assim, numa cena de um crime que os caras estão roubando um lugar lá e pondo as coisas no caminhão, e ele não faz nada. Ah, omissão e cumplicidade. Eu vou pegar ela aqui e vou mandar, peraí. Parece que você tava digitando o nome da foto. Omissão e cumplicidade, é a categoria. Eu tava esperando aqui no Facebook pra pegar. E um tempo atrás eu tava lendo uma outra história também, que ele tá com aquele... Acho que é Solo o nome do cara. Solo, que é tipo um antiterrorista. E ele tem uma roupa assim que é cheia de apetrechos também. Aparentemente parece ser uma roupa pesada. E daí ele tá lutando contra o Aranha no Pier. o Homem-Aranha quebra o chão do pier, o solo vai parar pra debaixo d'água, e o Homem-Aranha simplesmente fala: eu espero que ele saiba nadar. E não faz nada. O cara não tava limpo, né? O Morgan foi baseado no Homem-Aranha, certeza. Ah, você mandou a imagem? Mandei. Omissão de ajuda e cumplicidade, porque ele deixou os caras roubando e foi embora. Não denunciou, não fez nada. E detalhe que vocês estão falando isso, às vezes a pessoa tá ouvindo, não pode abrir imagem, tá assim, ah, não, mas você, é uniforme negro, ele tava sendo dominado. Não, aqui ele tá, ele não. Ele realmente omite, né? Ele só fala. O que o Homem-Aranha tá pensando? Só pra ter ideia se ele tá sendo dominado pelo uniforme ou não. O Harry e a Liz estão super felizes, a Mary Jane tem a cabeça no lugar, o Flash acha que estão com problemas, mas logo eles se acertam. É isso que ele tá pensando enquanto passa. Problema. A Mary Jane tem a cabeça no lugar, mas a Gwen não, né? Problema. Problema. A Gwen não possa, não tem a cabeça no lugar? Caramba. Meu Deus do céu. Então assim, não é dominado pelo uniforme negro, não. Tipo, ele realmente deixou. Vale lembrar que nos quadrinhos o uniforme negro nunca deixou ele do mal, assim, né? Que nem foi feito no desenho, no filme. Controlava ele quando ele tava dormindo. Isso, mas falar. Ele tá bem acordado, pelo jeito. É, não, ele tá pensando. Tá? O ponto é esse, né? Tipo assim, o uniforme negro, ele saía com o Homem-Aranha totalmente inconsciente. Foi no espetáculo do desenho que era, assim, né? Tem uma luta. Sim, ele lutou com o CC. Sem garfo. Até tirou foto. É, derrotou os caras de olhos fechados. Tão fácil que foi. Quase que o Demolidor. Não sei se o Demolidor abre o olho, né? Enfim. Eu lembrei de outro aqui, que a gente tava quase esquecendo, mas foi bem comentado na época também. No fim da saga do clone original, quando ele joga o corpo do clone pela chaminé, né? É verdade. Missão de cadáver. Cutação de cadáver. Caramba, só porque. E depois ainda foge a foto de novo, o Jameson, né? Jameson, é verdade. Tem foto de você jogando o aranha na chaminé lá, seu falso aí. Não, olha aqui, ó. É verdade, ele falsificou as fotos, né? É um fascínio, né, meu? Bandido apelidado de Homem-Aranha tentou furtar uma loja em Muzambinho, no sul do estado, mas acabou se assustando quando o alarme disparou. As imagens das câmeras de segurança registraram a ação. No interior da loja, o bandido agiu rápido. Pegou uma maquininha de apanhar café e quando foi subir de volta, o alarme disparou. Para vocês terem uma ideia como este Homem-Aranha agiu, ele usou este terreno e pulou naquele muro. Aí ele veio aqui para dentro. Chega aqui, Vinícius, vamos mostrar. Veio no interior da loja. Só que como aqui não havia nada, os proprietários guardam os equipamentos e também as ferramentas no interior, ele escalou de novo o muro, deu a volta até chegar nesta laje. Foi aqui que ele apoiou para arrombar a janela e entrar na loja. As vítimas pretendem melhorar a segurança do local e instalaram outras câmeras e uma cerca elétrica. O ponto principal é que, assim, não tem como falar de tudo, né? Porque todo dia a gente descobre um crime novo desse sujeito chamado Homem-Aranha, né? Então, se vocês lembram de algum outro crime, né? Quem tá ouvindo esse programa lembra, comente e tal. E o principal, que eu acho que é a mensagem que a gente tem que deixar com esse programa. Sempre que vocês estiverem lendo uma revista do Homem-Aranha, presta mais atenção nas atitudes, presta mais atenção no que ele tá falando, porque às vezes passa batido esses crimes, né? Só que a hora que você tá... Quando você já conhece a verdade, você consegue interpretar da maneira certa, não é verdade? Exatamente. Ajudem a gente a trazer a verdade à tona. Então, quando vocês que estão lendo a história aí, ou lembrar de alguma outra coisa... Posta na internet, põe a hashtag crimes do aranha e o povo vai ficar sabendo. A menos que você seja o Demolidor, não se recuse a ver a verdade por trás desse personagem macabro. Inclusive, eu vou fazer um pedido. Quem postar alguma coisa do Homem-Aranha Assassino no Facebook, Instagram, Twitter, o que for, coloca a hashtag lá, Jameson was right. Jameson estava certo em inglês. Depois eu vou dar uma clicada nessa hashtag e ver o que descobrir outras coisas que às vezes eu não sei, né? Ou o Jameson estava certo ou o Jameson was right. Vai ser bom pra gente fazer uma lista mais completa. E o Crimes do Aranha, né? Hashtag Crimes do Aranha também. Mas é legal porque o Eric já comentou isso uma vez lá no grupo. Começou essa zoeira assim nos Tweep Views Classics, né? Do Aranha Assassino. E de repente tomou uma proporção. Zoeira, assim? Tomou uma proporção que ninguém pensou. E daí a gente viu que não era zoeira, que era verdade mesmo. O cara é um louco, que criminoso que tá à solta. Quem que postou no grupo? Alguém postou no grupo uma imagem de antes, quando a pessoa entra no grupo e uma semana depois, quando ela entra no grupo é tipo assim, que isso? Homem-Aranha assassino? Tom Holland tem 7 anos? Quantos anos? Não sei o que e tal. E aí uma semana depois o cara tá falando tudo, né? Tá empolgado do grupo. É isso, né? Mas se vocês não concordam com o grupo, bora gravar vídeo aí. Então... É bom que faça propaganda pro grupo, né? Então, acho que é isso, né? Mais algum comentário final ou encerramos? Eu gostaria de fazer um jabazinho aqui, porque tem um podcast meu, do Everton, e um outro colega nosso, Felipe, que é sobre o novo mangá do Cavaleiro do Zodíaco. Sunshine. Chama Sancha Show, que é um mangá, ele se passa cronologicamente aí ao mesmo tempo da saga original lá, da Guerra Galáctica, até a saga do Poseidon, e a gente tá fazendo aí um review dele, né, de cada volume que sai. Hoje, inclusive, era pra gente ir gravar, né, o volume 2, mas teve um imprevisto, e o Felipe não deu pra ele gravar hoje. Mas semana a gente vai gravar, e já tem o primeiro lá, no blog do Magari, o novo Clarim. E se quiser dar uma olhada lá, e deixar opinião também, pra gente saber o que pode melhorar, são bem-vindos. Lá vocês falam sobre edição, ou é tipo um tip view, assim, vocês vão tipo comentando? Tipo um tip view. Exatamente, a gente vai com o mangá em mãos, né? E comentando, inspirado mesmo no Tweep View. Ah, não, eu falei do Tweep View, não foi pra fazer jabá. Não, não, ao contrário, não. Só pra deixar só claro que pra quem tá ouvindo. Dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E a gente também já tá começando lá a criar a cronologia do Cavaleiro do Zodíaco. Igual a do Homem-Aranha com o Tweep View. É, o Shun é o mais macho que existe, você é... Não, mas essa é a verdade, não canônica. O Shun, ironicamente, é o único que realmente tem uma namorada. É, e que pega mesmo. Shiryu é o Demolidor. Eu não gosto de pensar nisso. Ironicamente, aí, sim. Todo dia. Shiryu é o Batman. Shiryu é o Batman? É. Mas esse não era o Mu? Não, ele dorme com o Kiki lá, pô. De conchinha. Você quer comentar alguma coisa, Maurício? Algum jabá também? É, primeiramente, lembrar que esse podcast está sendo patrocinado pelo Clarim Diário, né? Comprem o Clarim Diário e saibam a verdade. E jabá não tenho muito para fazer. Eu comentei com o Eric, né, no chat lá do Facebook. Eu tô com uns projetos para esse ano, mas não sei se vou conseguir realizar todos. O único que eu comecei por enquanto é o meu canal no YouTube, que eu tô fazendo tipo alguns covers de música lá. Então para quem se... pra quem se interessar lá e quiser ver alguma coisa, meu canal é Maurício Engler mesmo, você acha lá no YouTube. Tem uns 3 covers por enquanto, mas eu pretendo gravar mais. É mais cover de rock mesmo, que é o estilo que eu mais gosto. Foto. Mas prometo aí que se chegar nos 10 mil inscritos, eu faço a música do. O cover da música do Jorge Versilo, do Homem-Aranha. É que é cover de abertura de Spider-Man, por favor. Não, eu pretendo ainda fazer uns covers também baseado no Homem-Aranha. Mas é isso, por enquanto é só planejamento. Os outros projetos eu preciso organizar melhor e ver se eu perco essa vergonha na cara e começo de uma vez. Mas é isso. Provavelmente manterei a atualização lá no meu Twitter. Pra quem quiser seguir também é @mauengler. Mas eu falo mais besteira lá do que qualquer outra coisa. Não era girinossauro? É isso. Era girinossauro. O Eric não me reconheceu lá. Ele veio falando: caramba, você, seu Twitter é girinossauro. Nós no Aracnofã, uma vez falamos sobre um vilão que é girinossauro. Eu não lembrava. Aí então, Eric. Então, Eric, sou eu mesmo. Como é que eu ia lembrar que o cara... Eu não lembro. Ah, mudei meu Twitter pra girinossauro. Bom, então, ficamos por aqui. Como eu disse, né, não tem... Tem muito mais coisa pra falar, tal, mas não tem como a gente falar tudo aqui. Mas usem aí a hashtag JamesonWasRight, tal, e comentem os crimes que vocês já sabem e os que vocês encontrarem do Homem-Aranha, né? E lembrando que o Tweepcast é podcast mensal do aracnofan.com.br. Nas outras semanas a gente tem Tweep View Classic, Tweep View, e talvez esse ano a gente vai ter alguma coisa aí, não sei. Talvez, não sei. Tem canal no YouTube? Talvez, não sei. Decide. Tem canal no YouTube, tem tudo, mas você entra no site, na lateral tem link para todas as nossas redes sociais aí, né? E também gostaria de lembrar a todos que nós temos um Padrim do Aracnofan, né? Onde quem quiser pode ajudar com um valor mensal lá o site para manter o site lá, pagar a hospedagem, blá blá blá blá. E também ajudar a gente com outros projetos que a gente tem aí, né? O site ir crescendo e tudo mais. E em troca tem várias recompensas, né? Até desde receber podcast adiantado, até participar de sorteios, sabe? Até receber dinheiro. Dinheiro eu acho que não tem ainda, não. Mas, ô Eric. Diga. Qual que é a meta que tem que alcançar no Padrim pra voltarem o trio do TripView Classic? Olha, a meta não tem. Porque agora só gravam dois. Eles vão dobrar a meta. É, exatamente. É a meta. Esse podcast está indo ao ar no dia 27 de janeiro de 2017. E no dia 29, que é domingo, a gente vai ter um programa ao vivo, né? O antigo Hangout, que mudou de nome para YouTube ao vivo. Então, deve ser ali por volta de 3, 4 horas da tarde. A gente vai avisar no grupo, na fanpage e tudo mais. Mas, daqui 2 dias tem o programa ao vivo, né? Então, todos que puderem, assistam lá. Quem não puder, vai ficar gravado pra ver quando quiser. Mas é mais legal ao vivo, que você pode comentar e a gente lê na hora, né? E a gente vai revelar algumas coisas que a gente quer fazer pro site esse ano e conversar com os fãs, né? Nesse hangout de aniversário do site. Hangout não, tudo é o... Hangout. Bom, então é isso. Valeu. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Leiam o Clarim Diário. E eu não vou descansar até que você seja desmascarado e eliminado. Muito justo. E eu não vou descansar até que você barbeie esse bigode ridículo.